Paz do Senhor! Hoje eu me lembrei de um dia que eu estava ouvindo e vendo os filhos conversando e um dizia para o outro assim: por que que você está fazendo essa tempestade em copo d'água? Esse probleminha é tão pequeno. Aí o outro respondia assim: e você parece que tem sangue de barata. Não está vendo o tamanho da aflição que eu estou passando? É interessante que o mesmo problema para uns parece tão pequeno e para outros parece tão grande. A diferença é que quando nós olhamos só o problema, o ânimo diminui. O importante é olhar para o tamanho da nossa vontade de resolver o problema. Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas era para ter bom ânimo. E o bom ânimo é que diminui o tamanho do problema. Eu sei que nessa semana talvez você vá enfrentar problemas, mas enfrente-os com o tamanho do teu ânimo, não do problema. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.